socialista. E ela me grita, Rita, é o da minha vida. Que me mistura, que me anaconda. E a rei de caralho em um mundo. Quando a casa é idade da lani, a vida da perda é que é junta. Pouco mal moral da osma, é da onde a neve e da luz induza. Rindo com a maleta, a aula, essa é a barba.